Amanhã será tão melhor se seguires sem pensar no que te fez sofrer, no que te fez chorar. Amanhã dias vão nascer calmos desde o amanhecer e verás o sol mais forte despontar. Se seguires sem pensar no que foi que te perdeu e em tudo que ficou sem realizar, abre os olhos, vai devagar, novas cores vão te encantar. Nos caminhos de sol que vais andar, nos caminhos de sol que vais andar. Foi que te perdeu e tudo que ficou sem realizar. Abre os olhos, vai devagar, novas cores vão te encantar, nos caminhos de sol que vais andar. Caminhos de sol que vais andar.